livre. De negatividades pela saco que me cerca, e os otários que me cerca, eu tô livre. Do patrão que não contrata porque eu tenho tatuagem na rede do meu cabelo, eu tô livre. Do padrão que eles criaram que é difícil alcançar quando se olha no espelho, eu tô livre, livre, livre, livre, livre, livre, livre, livre, livre. De negatividades pela saco que me cerca, e os otários que me cerca, eu tô livre. Do padrão que não contrata porque eu tenho tatuagem na rede do meu cabelo, eu tô livre. Do padrão que eles criaram que é difícil alcançar quando se olha no espelho, eu tô livre, livre, livre, livre, livre, livre, livre, livre, livre. Rio do meu cabelo, choro quando viu a minha conta. Entrou em desespero, viu quantos represento. E agora tá difícil torcer contra. Independente da onda, nós estamos inteiros. Independente de onde é ser verdadeiro, não depende dos outros, só te prenderam com as desculpas de ontem, te convenceram. Yeah, de um mundo em queda livre, que amo crime, amo crise, eu tô livre. Onde são previsíveis, como ver reprise, Deus me livre. Onde amam ser invisíveis, infelizes, detestáveis, destrutíveis, imprestáveis, nunca humildes, vivem presos, nós é Django livre. Livre! De negatividades pela saco que me cerca, e os otários que me cerca, eu tô livre. Do patrão que não contrata porque eu tenho tatuagem na rede do meu cabelo, eu tô livre. Do padrão que eles criaram que é difícil alcançar quando se olha no espelho, eu tô livre, livre, livre, livre, livre, livre, livre, livre, livre. De negatividades pela saco que me cerca, e os otários que me cerca, eu tô livre. Do padrão que não contrata porque eu tenho tatuagem na rio do meu cabelo, eu tô livre. Do padrão que eles criaram que é difícil alcançar quando se olha no espelho, eu tô livre, livre, livre, livre, livre, livre, livre, livre, livre. Tão livre que comprei minhas próprias correntes, ninguém me obriga a nada. Foda-se a moda, sigo em frente, tô com os meus negros nessa estrada. Como se não existisse horizonte, não existe lei. É como se o vento falasse, o mundo é muito pequeno para vocês. Já vê se vai sem medo de nada. Dinheiro da fiança pro hoje de confiança. Dinheiro da fiança pro hoje de confiança. Dinheiro da fiança pro hoje de confiança. Visão ampla da pista. Se me prenderem, eu pago à vista, ó. Se me prenderem, eu pago à vista, ó. Se me prenderem, eu pago à vista. Livre! De negatividades pela saco que me cerca, e os otários que me cerca, eu tô livre. Do patrão que não contrata porque eu tenho tatuagem na rio do meu cabelo, eu tô livre. Do padrão que eles criaram que é difícil alcançar quando se olha no espelho, eu tô livre, livre, livre, livre, livre, livre, livre, livre, livre. De negatividades pela saco que me cerca, e os otários que me cerca, eu tô livre. Do patrão que não contrata porque eu tenho tatuagem na rio do meu cabelo, eu tô livre. Do padrão que eles criaram que é difícil alcançar quando se olha no espelho, eu tô livre.